Tratamento Approach, Duna. Confirmo, está autorizado, Duna, e o 5974. Vai me interceptar os dados do CMTSE, vai passar interceptando aí o 5974, deve passar o Pro 235, número 3 na aproximação, reduza para 2209. Reduzindo 229, 4235. Né? 4298, desça para 3010, o ajuste na 0 no meio, número 2 na aproximação. 3010, número 0 no meio, 4298. Torre Salvador, Senhor 6303. 6303, prossiga. Gentileza na autorização 360 para Guarulhos. Nome 313 Guarulhos, aprovado 360, Berzulou no 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme, decolando a 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Aciona transponder 5064, controle 119, decimal 8. 5360 para Guarulhos, Berzulou no 0, Taubaté. Decola Dal no zero, saída Sanvo 1, transição ótima. Transponder 5064, controle 1198. Oceaner 6313. Olha, estou chamando 6313, portão 62, reporte pronto, pushback e sonamento. Chama lá. É, confirma o controle. É possível manter a indicada até Duna? Ok. Rio 5974, tráfego avistado. Altímetro 1015, 1015. O vento é 1,50 graus com 0,4 nós. Tempos autorizado, pistão no zero. Seria por vista no zero, Rio 5974. Foi o voo 9029, o tráfego nacional. Voo 902, inicialmente mantém a posição no ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, pistão zero, voo 902. Complete redução para 200 nós. Reduzindo 200 nós, vai ser para 23. O 9082 é realizando manobras assim que o Boeing da Rio efetuar o pouso após o tráfego está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Pois, o Rio ele mantém no zero, voo 9082. Azul 4298, está passando o Duna, completa final do procedimento, e chamou em Salvador, 1198.95. 1895, 4298. Azul 4235, está autorizado a final do procedimento, vai seguir tráfego da companhia com um grau no speed de 180 nós. Reduza para aproximação e informe estabilizado. Gente, informará estabilizado, reduzindo para aproximação, 4235 da Azul. Noite Azul 498, altímetro no zero, 1,6 agora, 1016, reporte passando Simbra com trem chegado. No 0,6 é mais também, Simbra 4298. Rio 5974, no Solos 35, à direita via Foxtrot, mantendo minha escuta, via Alfa, aqui no pátio 3. No pátio 3 atenta ao balizador, prevista a posição 612 e a Romeu. Alfa 5, pátio 3, 612 e a Romeu, 5974. Pátio. Sate de 3.000, pode continuar a descer, o 4235. Prêmio desça para 2.000 pés, informa estabilizado, azul 4235. 2.000, informa estabilizado. Controle 1888. 1888, aciona a identificação, chegada a ponto, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0, no meio. 4.016, 4298, pouso autorizado, pista 10, o vento é 150 graus com 04 nós. Autorizado pouso 1042, 9821. Ou 9082, decola os 36, chama controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. 119-8, boa noite. Eu 5972, boa noite, ação de identificação, chegada bom, se desça para o nível 050. Controle, boa noite, 9082 da Golden, decolou nosso escudo. Eu 9082, boa noite, contato radar, subiu para o nível 380, apoio 2000, autorizado Leda. Presente Leda, 2000, gol 9082. Controle confirmado, voo 1888, está autorizado 4000. Afirmo, voo 1888, desceu para 4000, 10, 16 no ajuste. Obrigada, 298 no solo 38 à direita, mantendo minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, vai ficar bom, tá tudo já feito. Tá, 6313, puxei back, acionamento 0612. Obrigado, 6313, chame táxi. Obrigado, 4235, vento 150 graus com 04 nós, pouso autorizado, pista 10. Vivo, pouso, pistão 0, azul 4235. Nos solos 40, na direita, prossiga táxi, na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue na sua escuta Alfa, reportará antes da Juliette, 4235. Voo 1888, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés em forma estabilizada. Isso é Duna, com voo 1888? Autorizado, Duna, voo 1888. Voando, Duna, 1888. T014298. Observando o ingresso das duas aeronaves da Azul, após prossega via pátio 1 no Índia, reporta o ponto de espera da 10 pronto, altímetro agora no 0 no 6. 16, após a passagem do Azul, prossegue pátio Índia, com 16. 23, décima 8. Recife 251-238-9082, pô. Manobras para decolagem, linha decola sem parada, 1-3-1-3. Autorizado alinhar e decolar sem parada, pista no 0, vento no 40 graus com 04 nós, o Chanel 6-3-1-3. Salvador, 1-8-8-8. Continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o aeroporto da Avianca, ingressando para decolagem imediata, pista no 0, altímetro no 0, 1-6. 1-8-6, aguardando. 888, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus com 04 nós. Livre, pouso, nós 88. Xanar 6313, decola os 47, chama o controle 119, decimal 8, então bom voo, boa noite. 198, obrigado, boa. Salvador, boa, 6303, tchau, boa. Tira 6303, boa, contato radar, suba para nível 360, autorizado, Leda. 360, autorizado, Leda, 888, Solos 49, à direita na minha escuta, via Foxtrot Alpha, reporte antes da Juliette. Fox Alpha, Juliette, boa noite, 88. Polo 888, Juliette, portão 08, boa noite. 8, boa. Com identificação, vai direto Itape, desça para o nível 050. para a distância, deve ser 150, bom número. Completa final, chama a torre Salvador, 118, décimo 95. 1895 e o 5972. Torre Salvador, Rio 5972, final, pistola 90. Boa noite, altímetro 1015. E o vento é 160 graus com 0,4 nós. Tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10 com 1015. E o 5972. Salvador voa até 3178, formação Bravo, 210 para 150. Salvador até 3170, acima de edificação, voe direto ITAP e desça para o nível 060. Voe direto ITAP, 060 até 3178. Fechou na 63, 13, chama agora Recife, frequência 1251 e a perna 123, décima 8. 251, 238, obrigado, voa 6313. No solo 57, à direita, Foxtrot na minha escuta via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição meia dúzia, Romeu do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição meia dúzia, Romeu do Pátio 3, na sua escuta. Pátio, boa noite. Gol 1170, está autorizado a sinal do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado, o ajuste no 0 no meio. Então, livre LF, desce a 2000, 2016 o ajuste, estamos estabilizados, gol 1170. Já deu previsto para Guarulhos? Gol 340 já autorizado, copia a autorização? Opa, melhor ainda, copia. Do 5001, Guarulhos aprovado 340. Via Pesulu 10, Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 10, curva à direita, saída Sanvo 1, Cia Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leita e após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5077, controle 119, decimal 8. Guarulhos. 340, decolado 10, direita fósforo, fio Sambo, Uno, Leda, Motiva, Pesulu 10, Taubaté. 5077, 198, é o azul 5001. Paeta azul 5001, chame pronto, pushback sinômetro. Chama levando pronto. Nossa, T8, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000 com 0 no meio, tá? 3.078. Salvador, boa noite, 6224 da Oxana. Tirar 6224, ação de identificação, voo direto TAP, desça para o nível 050. Direto TAP 050, 6224, identificou. 970, estabilizado, VLS, só para. Voo 1170, completa final, Chametou em Salvador, 118, decimal 95. 295, voo 1170. Confirmando, está 3178, autorizado o procedimento ILS. Afirmo, T3178, está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, reduza para 1.809. Reduzindo o setor 2.000, autorizado para o procedimento, está 3.178. Vamos com 0.4 nós, uso autorizado, pista 1.0. Livre pouso 1.0, gol 1.970. Pode confirmando, é o gol 2.175, chamou cópia. É, negativo, azul 4.959. Boa noite, azul 4959. Para Ilhéus, confirma o nível solicitado. Deixa eu solicitar o nível 140 para Ilhéus. Gente, azul 4959. Tá pronto, cópia? Pronto, no cópia, capitão, esse nome. 4959 Ilhéus, aprovado nível 140, via WISC 33, até Coral, após Coral prossegue direto, forma o plano, colabora 10, curva à direita, saída Coral, 1 Bravo, aciona transponder 5102, controle 119, decimal 8. Interessado Ilhéus, nível 140 pela Whisky 33, saída Coral 1 Bravo, decolada 10, curva pela direita, transponder 5102, controle Salvador em 19.8, azul 4958. Ah, então 4959, no pátio 3, chame pronto, pushback acionamento. Sim, é 4959, grato. O 1970, aciona identificação, chegada a Bomé de Uno, desça para o nível 060. Bom, Rio 1060, 4959 para Recife, copiou 350. Rio 4980, Recife aprovado, nível 350, via Pesulu no 7. Coloca 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5070, controle 119, decimal 8. Completa final, Chametou em Salvador, 118, decimal 95. 895, obrigado. Torre Salvador, 3178, tá 2 milhas e meia, hein, já disseram. 3178, boa noite, outra aproximação, guardando pista livre, altímetro 10, 16 agora. 1016, guardando pista livre, 3178. 1170 no solo 09, à direita na Fox, prossegue na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Fox, Alfa, reporte antes da Juliette, 1178, o vento é 1.50 graus com 0.4 nós, pouso autorizado, pista 1.0. E o pouso está 3.178. Na 6224, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés sem restrições, o ajuste no 0 no meio. 16, 2000, sem restrições, autorizado o procedimento 6224. Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, vou 170. Solo 13, à direita, mantendo minha escuta via Fox Alpha, reporte antes da Juliette. Direita Fox Alpha, reporte antes da Juliette. Salvador, boa noite, federal 9973, com a informação Bravo, autorização 360 para confins. Chamou cópia, Sideral. Afirmo. 06, número 2 na aproximação. Via até 2970. Como não temos o plano de sistema, confirma o horário do plano, Sideral 9973. 920. Testa 0120, confirmando? Afirmo. Ficar junto à sala S. Agora só um minuto, gentileza, federal 9973. Obrigado. Segundo destino, federal 9973, confins. Fala, Salvador, o Azul 4980 para Semana. Azul 4980, portão 01, está autorizado, chame táxi. Autorizado, mas não, 4980. 3178, Juliette, portão 612. 612, obrigado. localizador, 0624. 6224, completa final, chama para o Salvador, 118 decimal 95. 1895, opa. Torres Salvador, China 6224, final ILS, pista 10. Nama 224, boa noite, altímetro 10, no meia, o vento é 160 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso 10, China 6224. Por 970? Afirma, autorizado, Gol 970, forma estabilizado. Forma. Salvador é o Rio 5972, boa noite. Parte Rio 5972, para o Galeão, aguarde só um minuto, cópia. Na sua escuta. Azul 5001 na 3. Desaguarde, previsão de mais 2 minutos, seu número 2 no setor azul 5001. Sim. Salvador, azul 4959 para puxa de treinamento. Completa final, foi Salvador 118.95, oitambo posto. 1895, obrigado. Livre azul 4959, chame táxi. Gente, livre de puxa de treinamento, 4959. Falou azul 4980, POB 101, 2 horas e 8 de autonomia, alternativa Marcel para o táxi. A direita via Indy Alpha, ponto de espera da 10. Reporte pronto no ponto de espera, altímetro 10, no meio azul 4980. 10 no meio, Indy Alpha, vai chamar pronto, 4980. Chalena 224, no solo 20. A direita, Foxtrot na minha escuta via Alpha, reporte antes da Juliette. Foxtrot, trânsito da Juliette na Alpha, 6224. 970 está estabilizado. Altímetro 10 no meia, o vento é 140 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista 10. Nível pouso 10, pouso 970. Portão 03, está livre, pushback, chame táxi. Livre push, 5001, chamarem o táxi. solo Salvador é o Rio 5972. Rio 5972 para o Galeão, copia o 360. Afirmo. 5972, Galeão aprovado 3620. Aerovia Pesolo 44, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após Open November 857, até Moussul, após conforme rota, decolada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vitorosca 1, Sanvo 1, após Leda, depois direto Doclo, Delta Oscar, Kilo Lima Uniforme, Doclo. Aciona 5103, controle 119, decimal 8. Autorizado o 360 para o Galeão, via Aperzulo 44 até Porto Seguro, após Apernovembro 857 até Moussu. Decola da 10 com curva à direita na Sambo 1, Leda, após direto Doclo. 5103 no transponder, 1198 ao controle. Aeto 5972, no parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Ok, chamarei. Na 6224, mantenha a posição antes da Juliette. Boa tarde da Juliette, 6224. 4980, observe o tráfego na curtíssima, após autorizado a linhar e manter cabeceira 10. Após o tráfego na curtíssima, ali mantém 0049. Federal 9973, está pronto, cópia com fins? Federal, confia. 9973, com fins aprovado 360, Pesoluno 0, Cubave, após o Pesoluno 6, Posmo, após Oscar Serra, Mike Uniforme, Posmo, após direto, conforme rota. Coladão no 0, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5112, controle 119, decimal 8. Confins autorizado 360, nossa Zulu 10, Pubave, nossa Zulu 6, Posmu, após direto conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita no perfil da Sanvo 1, transição Leda, Motiva. 5112 é o transponder, 198, controle de saída federal 9973. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, federal 9973. Camarada, federal. Solo Salvador, a sua 4959 para táxi com 69 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Salvador. Pátio 3, pátio principal, segue o Embraer da companhia, reporte pronto, ponto de espera da 10, altímetro no 0, no 6, azul 4959. Gente, pátio 3, principal, seguindo o Embraer, altímetro no 0, no 6, 4959. Com 970 no solo 24, à direita na Alfa, mantendo minha escuta, reporte antes da taxiway Kilo, para ingresso no pátio 3. Falar antes da Kilo 970. 4980, livre decolagem, pistão no 0, vento no 6, 0 graus com 04 nós. 37. Autorizada a decolagem, Zul 4980. Zul 5001, repito os dados, gentileza. 5001, 1903 é para B, Ribeirão Preto, 4 horas e 30. 30 via Indião, reporte com a espera da 10, pronto, Zul 5001, altímetro no 0, no 6. 01 via Índia, reportará pronto, ponto para no 0, Zul 4001. Paulo Salvador, o Rio 5972 para o pushback acionado.